Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Faz tempo que eu não faço transmissões via Telegram, não sei se mudaram algumas coisas, mas se estiverem tendo alguma dificuldade, deem um alô aí para mim, tá bom? Principalmente no áudio. Dificuldade de ouvir, me avisem de alguma maneira. Bom, sejam todos bem-vindos, obrigado por estarem todos aqui, acompanhando essas minhas aulas. E esse projeto aqui é, na verdade, a síntese de tudo que eu faço e de tudo que eu sempre me determinei a fazer, que é ter um espaço onde eu pudesse dar minhas aulas, simplesmente. E dar aulas para pessoas realmente interessadas em acompanhá-las, como eu presumo que vocês são. Então, isso aqui, gente, preste bem atenção nisso, não possui nenhum tipo de artifício, tá? Para angariar clientes, preparar futuros consumidores, não é isso que eu estou fazendo, não. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente exercendo a minha atividade de professor, exercendo a minha missão. Fazendo aquilo que eu me determinei a fazer, que eu gosto de fazer, e que dá sentido à minha vida. Dar aulas dá sentido à minha vida e por isso que eu faço isso. Então, o que eu vou fazer nessas aulas, esta é a primeira, espero de muitas, não é ficar, como é muito comum, a gente vê por aí, passando para vocês uma superfície lá de ideias. Uma superfície de conteúdo e depois tentar trazê-los para um conteúdo mais profundo, fechado. Não é isso, não. Essas aulas vão ser aulas mesmo, da mesma maneira que eu sempre dei e dou aulas para os meus alunos, tá? Então, vocês aqui são meus alunos, vocês estão na minha sala de aula, certo? Estão na minha sala de aula. Portanto, se houver aqui, nessas aulas, algum tipo de inconsistência da minha parte ou superficialidade, saibam que não é a intenção. Se acontecer isso, é culpa da minha limitação mesmo, mas não da minha intenção. A minha intenção é transmitir o melhor para vocês. Então, esse espaço aqui, ele acaba sendo nada mais do que a extensão do que eu já faço presencialmente. É a extensão da minha sala de aula. Inclusive, estou aqui na minha sala de aula, diante de vocês, como eu estaria. Poderia ter gente aqui, hoje não tem ninguém, mas poderia ter gente aqui assistindo essa aula tranquilamente, tá? Então, a partir de agora, todos vocês são meus alunos, e eu espero que nós possamos continuar juntos por bastante tempo. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, tá bom? Bom, eu lembro que aqui no Telegram havia um recurso que vocês podiam levantar as mãos, né? Levantar a mão para solicitar participação. Ainda tem isso, gente? Vocês sabem me dizer? Eu não sei. Ah, tá, Giovanni, vi aqui. Obrigado, já vi que tem mesmo. Legal, então, vamos fazer assim? Normalmente as aulas eu dou eu mesmo, tá? É assim, eu mesmo no sentido, eu dou do começo ao fim. Mas geralmente depois da aula eu deixo um espaço para vocês fazerem perguntas e até participarem, tá? Falando. Então, se vocês quiserem, depois que eu terminar a parte de exposição da aula, fazerem perguntas, fique à vontade. É como se nós estivéssemos dentro de uma sala de aula mesmo, tá bom? É isso. Bom, agora deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre os temas das aulas, especialmente aulas como esta de hoje, tá? Quando eu iniciei a minha escola, lá perto de 2010, meus primeiros estudos foram de cunho teológico. foram de cunho teológico. Só que eu nunca dei aula de teologia. Nunca dei aula de teologia, mas eu sempre abordei os temas propostos pela a teologia de uma maneira filosófica. Então surgiu no meio das minhas turmas aquilo que eu designei como teologosofia. Não se assustem com o nome. Esse nome já me deu alguns problemas no passado, porque as pessoas acham que tem alguma coisa a ver com esoterismo, com teosofia. Não. É só um nome. Teologosofia é a junção de teologia e filosofia, ou melhor, é uma abordagem filosófica sobre os temas ligados à espiritualidade e à teologia. E aí eu criei esse nome, teologosofia, que não é nem teologia e nem filosofia no sentido clássico, né? É uma abordagem filosófica de temas teológicos. Muito parecido com o que faz, por exemplo, o Augustus Strong. Eu sempre indico esse livro de teologia sistemática do Strong, porque ele faz isso, ele aborda filosoficamente temas que são de cunho teológico. E outra coisa, nas minhas turmas, esse tipo de abordagem sempre funcionou muito bem, sempre funcionou bem. E sempre foram turmas muito ecléticas, ou seja, sempre houve muitos católicos, muitos protestantes, ortodoxos, e até pessoas que não se consideravam cristãs, que não se designavam nem religiosos de nenhum tipo, ou então era até de outras religiões. Claro que minha abordagem sempre vai seguindo uma linha mais teológica cristã. Sim, sempre. Essa é a minha formação intelectual. Mas eu sempre consegui ter classes muito ecléticas e a coisa sempre funcionou bem, apesar de, né, parecer estranho, mas sempre funcionou bem. E eram turmas que, assim, não eram turmas de um dia, turmas que já ficaram 2 anos comigo até. Só que para funcionar, eu sempre fazia um acordo com eles, que é o seguinte: na classe, todos nós precisávamos ser filósofos, ou seja, precisávamos ter a capacidade de abordar os temas sem cair na visão dogmática, doutrinária, né? Ainda que todos, a maioria ali, fossem religiosos, e talvez pelo ponto de vista doutrinário, alguma coisa que eu dissesse não coubesse bem, e é comum que aconteça, vai acontecer aqui com vocês, porque assim, se os dogmas são diferentes, se as doutrinas são diferentes, né? Um é protestante, outro é católico, tem visões diferentes sobre temas, sobre alguns temas. Se eu passar por esses temas, provavelmente alguém não vai concordar dogmaticamente. Talvez ninguém concorde até. Às vezes acontece. Só que eu sempre dizia para os alunos é o seguinte, que era o seguinte, eles precisavam olhar tudo com um olhar um pouco mais isento. É um exercício. Ali nós não estamos doutrinando. Não estamos pregando. Não estamos tentando converter ninguém. Então é preciso ter um olhar isento, pelo menos nesse ambiente de aula. Como um filósofo quando está investigando qualquer assunto, tá? Então é isso que eu peço para vocês. Eu tive várias turmas que as coisas aconteciam sem grandes problemas. Até é engraçado que eu lembro uma vez que quase deu um problema. Por quê? Porque a mãe de um aluno pediu para ver, para assistir a aula e ela não tinha feito esse acordo comigo, não tinha feito esse acerto, não entendia ainda como funcionava e aí ela começou a levantar alguns questionamentos, sempre do ponto de vista doutrinário, claro que isso quase deu problema, mas mesmo assim a gente se saiu bem. Então eu espero que aqui eu consiga algo parecido com vocês, viu, gente? Eu espero que a gente consiga desenvolver, mesmo quando os temas ali encostarem em assuntos teológicos, isso porque muitas das aulas que eu vou dar vão tocar nesses temas, temas ligados à espiritualidade, à teologia e até à religião. Dificilmente eu os irei abordar de maneira teológica, tá? Mas não dá para escapar totalmente dessa perspectiva. Então eu espero que vocês, antes de concordarem ou discordarem de qualquer coisa que eu fale aqui, espero que vocês Tentem, se esforcem por compreender as minhas razões para depois confrontá-las, né, com os ensinamentos da igreja ou ensinamento da doutrina que vocês aprendem, tá bom? Lembre-se, eu não estou aqui trazendo doutrina. Estou tentando pensar filosoficamente os temas. Isso não significa que eu só vou tratar disso, né? Aqui eu vou falar de tudo. Eu vou trazer aulas de história, vou trazer aulas de filosofia mesma, vou trazer aulas de psicologia, até às vezes de comunicação, se eu achar interessante. Então, essa é a ideia: pensar as coisas como estudiosos e não como apologetas, doutrinadores ou coisa do tipo, tá bom? Bom, vamos agora para a aula mesmo, né? Sobre o assunto de hoje. Tudo certo aí? Parece que está tudo bem, né? O som está tudo certo, ninguém reclamou. É que as coisas devem estar normais para vocês. Bom, gente, é o seguinte. Quando se pensa o caráter cristão, ou o caráter de um cristão, muitas vezes tem-se a ideia de que se trata de um caráter atormentado pela culpa. Não foram poucos os pensadores que, inclusive, criticaram esse elemento que parecia estar ali embutido dentro da alma cristã, da perspectiva cristã. Nietzsche, por exemplo, foi um deles que ficava muito incomodado com o que ele via assim como que uma consciência que parece que vive em tormento constante. Ele via a consciência cristã em tormento, e vários autores, vários pensadores têm essa visão de que a consciência cristã é uma consciência atormentada pela culpa. E muitas vezes propuseram, inclusive, escapes para essa culpa constante por meio de saídas assim imorais, esse tipo de coisa. Muitas vezes os próprios religiosos fortalecem essa visão ao enfatizarem a culpa, como se ela fosse imprescindível para o desenvolvimento espiritual. Então, dá-se muito realce assim para uma consciência que se penitencia, que se cobra, que se culpa, como se sem isso não fosse possível ser verdadeiramente cristão, sem isso não fosse possível ascender espiritualmente, né? No entanto, gente, eu quero mostrar essa consciência atormentada pela culpa. Não é uma característica essencialmente cristã, mas é uma característica essencialmente moderna e que acabou penetrando, inclusive, dentro da consciência cristã moderna, tá? Porque se nós formos observar nas sociedades cristãs antigas, quando eu digo antigas, não é a sociedade cristã primitiva, medieval, principalmente medieval, até ali, o outono da Idade Média, né? Eram sociedades que tinham uma perspectiva fechada, e aqui fechada uma conotação valorativa. Fechada é uma descrição. Fechada é como os homens se viam, né? Os homens daquele tempo se viam como membros de um corpo. Fazer parte da sociedade era fazer parte de um corpo, no qual cada um tinha a sua posição determinada. E cada indivíduo estava sujeito a um ordenamento que não era ele mesmo que se dava, né? Sua posição na sociedade era dada desde sempre, desde fora. Era dada por Deus. Por isso que são sociedades fechadas, sociedades em que não há uma possibilidade de troca de status sociais, a não ser em casos raríssimos, né? Então, a pessoa nascia camponês, morria camponês, esse tipo de coisa. Ela vivia dentro disso E aqui, gente, não há nenhuma conotação negativa quanto a isso. É só uma descrição de como é, né? O destino dessa pessoa, né? Destino de uma pessoa que nascia numa sociedade fechada, vivia numa sociedade fechada, era um destino que estava estreitamente vinculado ao destino da sociedade. Era assim que as pessoas se viam. Cada um era um membro do corpo, tinha uma função dentro daquele corpo. E essa função era dada desde fora. Então, a salvação, se você pensar dentro de uma perspectiva cristã, numa sociedade cristã, como que a salvação é numa sociedade assim? Bom, a salvação é a regra, né? Porque o que que você precisa para ser salvo numa sociedade com essa perspectiva? Você precisa ser parte dessa sociedade, ou seja, você precisa ser parte da cristandade. Então, bastava ser, através do batismo, parte da cristandade. E você, assim, estava, de alguma maneira, salvo. Salvo o que eu quero dizer aqui? É não condenado. Você não estava condenado às penas do inferno. Estar condenado às penas do inferno era uma exceção. Você é cristão, ainda que você tenha uma vida ali comum, simples, normal. Você não é um assassino, você não é um herege, né? Um herege contumaz, né? Você não é um blasfemo. Você apenas é um homem comum que trabalha, que toma suas biritas, que é casado, que comete seus pecados, mas vive uma vida normal. Você não era condenado ao inferno. Porque você faz parte da cristandade, você é batizado, né? Você faz parte disso. Então, assim, nesses tempos de uma sociedade fechada, a salvação era a regra. A exceção era você ser condenado. Poderia, claro que sempre houve isso, mas era uma exceção para o cristão. Então, a gente poderia dizer, de alguma maneira, que o cristão medieval ele já estava destinado ao céu, né? Sem grandes esforços. Simplesmente por ser cristão e por fazer parte de uma sociedade cristã, por fazer parte da cristandade. Bom, na modernidade, essa perspectiva muda. Desde o final da Idade Média, e principalmente adentrando pelo Renascimento, há uma mudança de perspectiva que faz do indivíduo o responsável pelo seu próprio destino. Há uma virada que tira da sociedade a determinação da posição de cada um e coloca sobre o indivíduo a responsabilidade de autodeterminar-se. Isso é um processo, eu estou simplificando muito aqui esse processo, né? Por questão de tempo, mas é um processo que vai culminar até no isolamento do indivíduo em relação à sociedade. Ele vai se privatizando cada vez mais. Mas isso é matéria para outra aula, esmiuçar um pouquinho mais esse detalhe. O que acontece é que, na modernidade, a sociedade, que era aquela que determinava, que era aquela que dizia o que você é, aquela que a qual você estava vinculado de maneira estrita e que tinha o teu próprio destino vinculado ao destino dela, na modernidade, essa sociedade deixa de ser confiável nesse sentido. O indivíduo ele já não é mais dependente diante do cosmos, diante de Deus, à sociedade. Bom, essa perspectiva, ela não começa no Renascimento, nem na Idade Média, ela começa no próprio cristianismo. Só que ela demora para ser desenvolvida, porque o próprio cristianismo traz essa novidade, né? Você não responde mais junto com a cidade, junto com a nação. Você responde por si mesmo diante de Deus. Aliás, essa é a grande virada do Evangelho. Mas isso demora para ser desenvolvido como consciência. É na modernidade que isso vai aparecer, né? Então, a sociedade ela deixa de ser confiável nesse sentido. Por exemplo, quando a gente pega em Bacon ou em Descartes, nós já vamos testemunhar que a sociedade começa a ser tratada como aquela que engana, aquela que desvirtua, aquela que atrapalha o conhecimento da verdade. Antes, Bom, na Idade Média, a sociedade no sentido não são os homens, mas a sociedade como corpo geral, né? A sociedade era aquela que determinava a verdade, ainda mais que ela estava vinculada à igreja, né? O corpo determinava o que é verdade, você obedecia. Agora não. A sociedade ela passa a ser vista como aquela que engana, que desvirtua. Por exemplo, em Bacon, nós vamos encontrar um levante, né, dele contra os princípios, os axiomas, né, que tem origem lá atrás, que são mantidos pela tradição, inclusive. E o Bacon ele vai propor que é o seguinte: não, nós temos que partir da observação direta, da experiência direta e por indução chegar às verdades. Quer dizer, inverteu, a verdade já não vem mais de cima para baixo, mas de baixo para cima. Em Descartes, nós vamos encontrar ele falando o seguinte: olha, tudo que eu aprendi, tudo que me ensinaram, tudo que os meus mestres, que as autoridades, meus professores falaram para mim, eu vou propor o seguinte: vamos tratar isso como se fosse engano. Porque nada me pode me garantir que isso é verdade. Isso pode ser um engano. Isso pode ser um engano. Então, nesse exercício, Descartes também coloca, né, abertamente uma desconfiança em relação à sociedade, em relação àquilo que ele havia aprendido dela. Poxa, isso é uma mudança completa, né, na perspectiva, né? Só que, diante de uma sociedade que já não possuía o monopólio da verdade, pensa comigo, uma sociedade que já não estava apta a determinar a posição e o destino dos homens, o próprio indivíduo teve aí de assumir a responsabilidade pelo seu destino. Eu não tenho mais nessa sociedade moderna a determinação desde fora, dizendo: Fábio, você é isso, sua função é essa, seu destino é esse. Cumpra. Eu não tenho mais isso. Eu vou nascer, vou crescer e vou me deparar com um mundo que não diz o que eu sou, para onde eu vou, qual é a minha função. Então, na modernidade, o indivíduo precisa autodeterminar-se. Ele passa a ser senhor do seu próprio destino. Porém, sendo senhor do seu próprio destino, ele vai precisar também assumir os caminhos que ele precisa trilhar. Porque agora ele precisa determinar-se, autodeterminar-se, dizer para si mesmo o que ele deve fazer, encontrar de alguma maneira isso, ou forjar isso ou desenvolver isso, e junto a isso determinar: tá, para isso, para eu fazer isso, qual o caminho que eu tenho de seguir, o que que eu preciso fazer. E aí ele vai precisar desenvolver métodos para seguir adiante em direção a esses propósitos, coisa que na sociedade mais antiga você não vai ter muito, né? Porque você já nasce numa sociedade que já determina o que você tem de fazer, inclusive seus comportamentos. Agora não, agora, poxa, você está meio perdido nessa confusão de ideias, nessa diversidade, nessas possibilidades. E agora você precisa autodeterminar-se. Não é por acaso que é na modernidade que vão se proliferar os conselhos de comportamento, as regras de etiqueta, as dicas de postura, os exercícios espirituais. Não é? O louvor à austeridade. Isso vai ser tudo desenvolvido no, na modernidade. Tudo aquilo que as pessoas identificavam como necessário para prosperar, mas não prosperar apenas materialmente, mas prosperar em todos os sentidos. Então, os próprios homens começam a desenvolver meios. Meios para se tornarem melhores. Poxa, melhores? Por quê? Porque agora eles eram responsáveis por si mesmos. Eles precisavam ser melhores. Interessante que esse autogerenciamento ele vai se refletir na religião também. É por isso que é na modernidade que vão se disseminar as regras, os hábitos, as disciplinas, os exercícios espirituais. De, por exemplo, os de Santo Inácio de Loyola, que vão enfatizar o esforço, inclusive o esforço físico, como indispensável para o crescimento espiritual. Isso é uma característica essencialmente moderna. Moderna. Eu preciso me esforçar para estar de acordo com aquilo que Deus quer. E aí, ele desenvolve exercícios, métodos, disciplinas para se seguir. Bom, mas já havia 1.500 anos de cristianismo. Mas agora essas regras começam a ser vistas como necessárias porque o homem precisa se vigiar. Ele precisa cuidar do seu próprio crescimento, né? Aí alguém vai dizer, ah, mas os reformados não, porque os reformados eles enfatizam a salvação sem obras. Até enfatizam. Mas ao mesmo tempo que eles enfatizam a salvação sem obras, eles resgatam as obras ao exigi-las como prova da predestinação. Quer dizer, você é predestinado? Tá bom, você não precisou. É salvação pela fé, ou então você é um predestinado, você não precisa de obra, não é o que você faz, mas. O que você faz prova que você é um predestinado, prova que você é salvo. Dessa maneira, olha aí de novo, as ações, os esforços sendo exaltados. Não é à toa que são, por exemplo, entre os puritanos, se desenvolveu uma exigência de comportamento absolutamente rígida. Rígida. Em que cada um tinha que se vigiar constantemente. Então, o fato é que o esforço, seja no contexto religioso, mas também nós vamos ver que isso acontece no contexto mundano, né? Ele passa a ser visto como meritório. O sacrifício passa a ser visto como virtude. Gente, não era assim na Idade Média, tá? Não era assim na Idade Média, entre o vulgo na Idade Média. Uma pessoa na Idade Média, de maneira geral, tá? Não, a gente pode pegar, claro, modelos especiais, tudo isso, mas, em geral, uma pessoa na Idade Média, ela crescia, cumpria a sua vida, o seu papel, tá bom? Cumpria o seu papel. Lá para o outono, na Idade Média, última fase da Idade Média, que a coisa começa a mudar, né? Começa a aparecer as virtudes do cavaleiro, essas coisas todas. Então, a diligência, né? Seja para alcançar a graça divina, seja para cumprir com seus propósitos terrenos, passa a ser indispensável na vida de todo mundo. Então, vocês já conseguem pensar comigo, esse indivíduo que passa a ser dependente do empenho, da dedicação, da postura, ele precisa ser um perpétuo vigilante. Ele precisa lutar ininterruptamente contra a sua própria natureza. Não há mais espaço para relaxamento. Então, esse caráter rígido é um caráter tipicamente moderno. Os pregadores da Idade Média sofriam porque o povo era bem relaxado. Entende? Porque ainda não havia se desenvolvido esse caráter de autoconsciência como há na modernidade. Então, essa autoconsciência da modernidade faz o homem olhar para dentro de si e começar a exigir de si postura. Só pegar, por exemplo, palavras de Santa Teresa de Ávila, por exemplo, que vai dizer assim: Não vos deis por seguras, nem vos deiteis a dormir, ficamos nós mesmas e bem sabeis que não há pior ladrão. Quem é o pior ladrão? Eu mesmo sou aquele que posso me atrapalhar, então eu tenho que ficar vigilante o tempo todo, não posso nem sequer dormir. Então, aquele fiel que antes, na Idade Média, nos tempos antigos, era aquele contemplado pela graça divina, pelo simples fato de ser membro da cristandade, do corpo de Cristo, agora. Agora não, agora ele já não pode vacilar. Ele ser membro do corpo de Cristo já não é o detalhe crucial. O crucial agora é a sua postura. Então agora ele precisa se esforçar para agradar a Deus. Então o sacrifício se tornou virtude. E se não há sacrifício, é um vício. Quem não se sacrifica dentro da mentalidade, da perspectiva moderna, se torna um vicioso. Gente, mas isso não apenas dentro da perspectiva religiosa, tá? É isso que eu quero trazer. É uma característica da modernidade. Nós vamos ver isso transpassando toda a modernidade. Por exemplo, transpassando a Revolução Industrial, o capitalismo, em que o esforço é mérito. E foi por isso que Max Weber foi fazer aquela relação do capitalismo com o espírito protestante, porque ele fez essa ligação. Ele encontrou a mesma coisa. O olhar para dentro de si, cobrando de si resultados. Só que não era pelo espírito protestante. Também tinha no espírito da contrarreforma. No espírito jesuíta também. Citei aqui Santo Inácio, citei aqui Santa Teresa. Também havia isso. Isso é uma característica da modernidade, que é resultado da autoconsciência, do olhar para dentro de si. Nós vamos desenvolver esse assunto em outras aulas, tá? Mas é algo que acontece na modernidade. Então, esse espírito que é tão dependente do autodomínio, ele vai começar a sofrer quando não consegue exercê-lo. Então, qual é a característica da mente moderna? A culpa que a consome quando ela constata que não se esforçou o suficiente. Talvez, hoje a gente ainda tem isso, certo? Ainda tem isso em pessoas que ainda se mantém uma consciência de prosperidade, uma consciência de ter que vencer na vida. Você vê isso? Se você não fizer as coisas de determinada maneira, você não vai vencer na vida. Está aí. Típica modernidade. É que nós vivemos um período meio pós-moderno, que há outros elementos que já estão aí se misturando, né? Mas ainda tem muito disso. Agora, você vai na idade moderna, século XVI, século XVII, principalmente, século XVIII, 19, você vai ver isso muito forte, impregnado na sociedade. A culpa por não se ver esforçando-se suficientemente, tanto em matéria religiosa, espiritual, como em matéria material, em busca da prosperidade material. Então, o homem moderno, ele passa a ser atormentado pela exigência de entregar o melhor de si para merecer a sua sorte. Quando a gente fala de meritocracia, está aí, né? A meritocracia é uma característica essencialmente moderna. É uma característica que realmente faz parte destes tempos novos, nos quais o indivíduo é colocado um pouquinho aí para dentro de si mesmo, um pouquinho, que eu quero dizer, é bastante, tá? Então, a culpa, diante de tudo isso que eu estou colocando para vocês, me parece bem um sentimento típico da modernidade, quando cada um precisou assumir para si a responsabilidade pelo próprio destino. Então, assim, não é o homem medieval que vive assombrado pela consciência. às vezes alguns filmes, né? Às vezes passa essa ideia, mas não é. O homem medieval, ele não tinha esse terror de consciência. Ele poderia ter, o que era muito comum no homem medieval, era o medo do castigo divino, mas não era culpa. Ele não vivia atormentado. Ele tinha medo. Ele tinha medo, ele fazia as besteiras dele e falava assim: caramba, eu posso ser castigado por isso, mas é diferente da culpa. Tanto que, na modernidade, mesmo a doutrina, como a doutrina reformada, por exemplo, que fala da predestinação, mesmo a doutrina protestante, que vai falar da salvação pelas obras. Mesmo a doutrina contra-reformada, que apesar de dar ênfase às obras, também coloca o cristão dentro do albergue da igreja, seguro pelo albergue da igreja. Ainda assim, são consciências atormentadas pela culpa. Porque esses homens, eles precisam dar conta de si mesmos. É ele que vai carregar nos ombros o peso de, através dos seus esforços, ter de cumprir aquilo que se determina. Certo, gente? Bom, essa era a tese que eu queria trazer para vocês. A reflexão sobre essa questão da culpa. Eu vou abrir agora a possibilidade de vocês fazerem perguntas. Lembrem-se, estamos numa sala de aula, tá? Então, vocês podem levantar a mãozinha aí, se quiserem fazer perguntas. Eu vou abrir o áudio de vocês para vocês fazerem a pergunta, mas eu quero também que todos nós tenhamos o bom senso, tá? De pensar, estamos numa sala de aula, não vou tomar a aula para mim, ficar falando, não. Se você levantar aí a mãozinha, eu vou abrir o áudio, você faça a pergunta. Um comentário breve, para que nós possamos refletir juntos, e aí eu vou fazer a reflexão. Tá bom? Então aí, tá aberto para vocês. Quem quiser fazer a pergunta, quem quiser levantar a mãozinha aí, pode levantar, que eu estou aqui pronto para ouvi-los. Antes de alguém participar, o Moisés colocou uma pergunta aqui, né, que eu acho interessante. Quais são os efeitos da culpa? A culpa, ela não tem efeitos específicos. Depende muito de como ela é vista, de como ela é encarada, né? Você pode ter a culpa que lhe faz entrar em desespero. É a culpa, porque a culpa é um sentimento negativo, em princípio. Ela é um sentimento negativo, que pode até ter efeitos positivos. Wesley, segura aí que eu já vou te dar a palavra. Ela pode ter efeitos positivos, mas ela é um sentimento negativo. É um sentimento ruim. Sentir culpado é um sentimento ruim. O que pode acontecer é você, com a culpa, entrar dentro de si mesmo, sofrer e só piorar a coisa, ou quando a culpa aponta, olha, é um sentimento ruim que aponta para um escape. Você precisa ter um escape, uma saída. É isso que o cristianismo propõe, por exemplo. Você está culpado porque você é culpado. Você tem um sentimento de culpa porque você é culpado. Mas eu estou dando imediatamente a solução para aliviar essa culpa, para tirar essa culpa de você e você poder escapar dela. Então, o efeito da culpa depende muito de como a pessoa a encara. Vamos lá, Wesley, eu vou liberar para você. Pode falar. Ih, o Wesley caiu. Está me ouvindo? Agora sim. Não estava ativo aqui. Então, primeiro, boa tarde. Boa Queria tarde. agradecer essa oportunidade. Professor, não seria a culpa um sentimento necessário para o exercício de contrição anterior à confissão? Essa é a pergunta. Sim. Então vamos fazer uma diferenciação aqui entre culpa e consciência culpada. Tá? Porque a culpa sempre existiu. A culpa sempre existiu. É um sentimento comum, que sempre existe nos homens. Você comete um erro, se sente culpado pelo erro, e aí você toma alguma atitude diante disso. Ou esquece, ou você vai lá e pede perdão, ou você vai lá ritualmente e faz, exerce a sua confissão. Certo? O que caracteriza a modernidade, que eu vejo que caracteriza a modernidade, não é a culpa em si, mas a consciência culpada, ou seja, uma consciência constantemente culpada. Ela está toda. Ainda que ela vá, confesse, ela vai estar culpada. Porque existe uma exigência sobre ela de desenvolver-se constantemente. E uma exigência que é impossível de ser satisfeita. Entende? Isso é típico da modernidade. Essa é a questão que eu coloco diante de vocês. É algo que, na nossa cabeça, né, a gente pensa assim: ah, a modernidade é o tempo da liberdade, é o tempo que as pessoas fazem o que querem e tal. É, de alguma maneira, mas exatamente nesse tempo de liberdade que as pessoas se sentem mais culpadas, que elas estão mais presas nessa consciência de culpa, de não conseguir suprir aquilo que acredita ser necessário para o cumprimento dos seus propósitos, sejam eles religiosos, sejam eles terrenos, né? Mas é a consciência. Então, a sua pergunta tem sentido porque, é assim, eu quero enfatizar essa consciência culpada que nunca se satisfaz. Deixa eu liberar para mais alguém aqui. Albert, vamos lá. Pode falar, Albert. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Eu estava pensando aqui sobre essa, por exemplo, da idade até a Idade Média, essa questão do medo da punição. Eu leio o medo da punição como medo da danação. Estou correto, né? Corretíssimo. Tá. E o quanto esta culpa moderna está associada com a diminuição, porque, pelo que eu vejo por aí, até pela. Colocando na cabeça das pessoas, até na consciência de alguns, de que não. Tipo assim, se tu tem alguma culpa, tu te redime e está resolvido. Porque, não existe nada depois, porque as pessoas já ignoram isso tudo, né? Ou seja, esse medo da danação. Mas você Diga. concorda que tem uma coisa muito paradoxal aí, né? Antes, o cara tinha medo da nação, mas ele não vivia com a consciência culpada. Hoje, ou na modernidade, o medo da danação diminuiu grandemente, né? Mas a consciência ficou mais culpada. Culpada não, no sentido de que ela se cobra muito mais, ela não se satisfaz com a sua condição. Ela acha que precisa fazer mais, sempre mais e mais. Então, por exemplo, vamos dizer, vamos sair do campo religioso, vamos pro campo terreno, né? Então, uma pessoa hoje que tem alguma pretensão de vida, ela parece que nunca está satisfeita. Ela precisa fazer mais, precisa fazer mais, precisa fazer mais, precisa trabalhar mais, precisa não sei o que mais, precisa fazer tudo mais. E ela sempre vai olhar para si e falar: caramba, não estou fazendo o suficiente. É paradoxal. O religioso moderno, cara, a gente tem que sair um pouquinho da mentalidade do religioso de hoje, né? Que hoje é meio pós-moderno, é outra situação. Mas o religioso moderno, século XIX, século XVIII, XVII, ele tinha menos medo da danação do que o medieval antigo. Mas ele estava o tempo todo se cobrando. Até os caras que acreditavam que já estavam salvos e predestinados estavam se cobrando. A consciência estava lhes cobrando o tempo todo. Então, esse é o elemento paradoxal que eu quis trazer para vocês. a gente pensar, não precisa ser uma matéria fechada, né? Nada aqui que eu trago normalmente é matéria fechada, é matéria de reflexão, uma perspectiva diferente, né? Mostrar como há um paradoxo aí entre, às vezes a gente acha que a culpa vem por causa do medo do inferno, e não necessariamente, você pode tirar totalmente o inferno e ter uma mente Então, completamente culpada, sentindo-se é por culpada. isso que eu falei que eu vejo que a grande, assim, eu vejo assim, em muita gente, até ditos, vamos colocar aqui, que se acreditam como católicos, tem essa mentalidade. Isso foi colocado na cabeça deles. Isso eu vejo, tu colocaste, por exemplo, século XVI, vamos botar 17, 18, 19. Quanto mais moderno, né, mais culpa, sentido consciência pesada barra culpada, menor a preocupação com uma questão, vamos colocar assim, como religiosa, a questão de inferno, não existe inferno, até vem na questão protestante, enfim. É bom para pensar, porque isso envolve várias outras coisas, mas eu vejo essa relação, né, de aumenta de um lado, diminui do outro. Era É isso o que eu tinha para dizer. paradoxo que eu falei. Perfeito. Muito bom, Robert. Muito obrigado pela sua participação. Professor, posso colocar um ponto aqui? Uma pergunta? Uma Pode outra? sim, Que Wesley. Pode sim. sumiu Fica à aqui para vontade. levantar a mão. Não, Sumiu para tranquilo. levantar a Vamos mão, lá. só consigo ativar o áudio. Eu queria Tá ótimo. saber do senhor o que você vê da influência dos movimentos milenaristas e do pensamento revolucionário nessa mudança de perspectiva entre culpa e danação. E só para contextualizar o porquê que eu coloco isso. Porque, com o passar do tempo, nós vemos que os movimentos milenaristas foram se metamorfoseando em outras ações e trazendo o campo do fim dos tempos para o campo da história. E na medida que a história ela é perene para cada um, porque nós vemos, acaba que os feitos pesam muito mais, sabendo que nós vamos morrer. Então, Sim. queria saber a sua opinião a respeito dessas duas questões, né, do pensamento revolucionário e dos movimentos milenaristas dentro da igreja, e como que isso pode ter invertido essa sensação de culpa e ao invés do medo da danação. Caramba, tem várias coisas que eu teria que parar para pensar, né, numa ordem aqui para poder dar uma resposta. Mas assim, os movimentos revolucionários, quando a gente fala em movimento revolucionário, a gente não pode primeiro colocar tudo num pacote, né? Existem pensamentos revolucionários e a modernidade, para tentar contextualizar, a modernidade, ela já é em si um movimento revolucionário. Se você pegar as ideias que dão origem à modernidade, o que que elas contêm? Resumindo, olha, tudo o que foi nos ensinado tem que ser colocado em questão. Precisamos rever tudo e, por nós mesmos, encontrarmos qual é a solução, qual é o resultado. Não podemos mais confiar em tudo aquilo que nos foi ensinado. Isso você vai ver em todos os escritos, em todos os pensadores, nas filosofias. Então, assim, quando a gente fala em movimento revolucionário, aquele movimento revolucionário que a gente vai ver já na Revolução Francesa, e depois no marxismo, no socialismo, já é um desenvolvimento, uma materialização do pensamento revolucionário que já começa lá atrás. E o milenarismo, ele Você começa diz do também. milenarismo, né? Não, Você está é dizendo que geral. começa lá no milenarismo. Inclui o milenarismo. O Ah, certo. milenarismo, ele começa com uma visão transcendente. O que que é o milenarismo inicial? É a transcendência atuando na Terra. Certo? Tô certo nessa, né? Nessa observação, para não falar besteira, para a gente seguir junto. É a transcendência atuando na Terra. Esse é o começo da ideia milenarista. Depois, essa ideia ela vai se materializando. A transcendência vai sendo tirada fora e vai se tornando um milenarismo absolutamente terreno. E se transforma num milenarismo já não mais da atuação de Deus sobre a Terra, mas passa a ser um milenarismo do próprio homem criando a sua própria Terra, o seu próprio paraíso na Terra. Estou certo nisso? Isso aí. Isso aí. Então, a gente chega numa situação completamente diferente. Agora, como isso afeta a questão da danação, eu acho que tudo isso, não sei se afetaria diretamente a questão da visão da danação, do medo do inferno. Eu acho que tudo isso entra no pacote da materialização, né? Eu acho que você vai perdendo o medo do inferno juntamente com a perda da visão da transcendência. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver, não se desenvolve sem a outra, né? Você só pode querer o céu ou esperar o céu se você tiver medo do inferno. Isso o cristianismo trouxe, Deus trouxe isso para nós, assim, é perfeito. Você precisa, para querer uma coisa, você tem que ter medo da outra, né? Então, isso é perfeito. Os homens perdem esse medo, se não tem mais medo, não quer mais o céu, também não vou ter medo do inferno, né? Para eu falo assim, se você acredita no diabo, você tem que acreditar em Deus. Se você acreditar nos dois, você tem que saber que Deus é melhor, né? Então, não tem por que você seguir o diabo. Então, a partir do momento que você segue a Deus, você perde essa visão de Deus, você vai perder a visão do inferno também. E aí tudo vai ficar aqui na Terra. Agora, como isso afeta o sentimento de culpa, que é a questão da aula? O homem, ele vai começar para forjar o seu próprio destino terreno, ele também vai se cobrar. Ele também vai se cobrar. Porque ele vai olhar para si e falar, será que eu estou fazendo bem o suficiente para atingir meus objetivos terrenos? Será que eu estou produzindo o suficiente? Se você vê até a visão socialista, o marxista, a implantação, por exemplo, da República Soviética, era um sentimento de culpa constante que era implantado naquele pessoal. Você tinha que produzir muito, e se você não produzisse, você era mal visto. Se você não dedicasse tempo suficiente para o trabalho nas empresas, nas fábricas dirigidas pelo Estado, você era visto como mal. Os camponeses, que não estavam muito a fim desse negócio, eram vistos como preguiçosos, vagabundos. Então você vê que você desenvolve um sentimento de culpa, inclusive numa sociedade absolutamente materialista, com um objetivo absolutamente materialista. Bom, eu não sei se eu te respondi, se eu fiz uma salada, mas eu tentei misturar as coisas aí para tentar chegar em algum denominador comum. Professor? Pode falar, Raul. Duas coisas que eu vejo necessárias a gente... eu sei que tu sabe isso, não sei se todos pensam assim também ou não, mas... Duas coisas, até pegando essa questão aqui que tu usaste de exemplo da União Soviética, Repúblicas Socialistas. O que que eles, no geral, o que que o socialismo, marxismo, barra comunismo têm em comum? Por que que eles tinham culpa? Eles não tinham culpa, o sentimento de sentir-se culpado por não estar produzido para quem? Para o Estado, tu não está ajudando o Estado, a quem tu deve temer, louvar e querer fazer parte do poder de quem? Do Estado. Com isso ficou de lado toda a questão de crença religiosa ou não. E quando eu ouço a palavra assim, movimento, pensamento, existe pensamento revolucionário e movimento revolucionário. O pensamento Exatamente. revolucionário. Oi? Exatamente. Concordo. São duas coisas distintas, né? A gente tem que ter em mente que eu querer mudar algo é revolucionar. O pensamento revolucionário, a raiz, pegar as coisas mais antigas e até tem é um livro que muita gente vai dizer, ah, mas isso foi escrito por um monsenhor. Todas as ideias que vêm assim, já desde os tempos de Jesus Cristo, é o anticristão, contra o cristianismo. Então, existe esse pensamento, esses movimentos revolucionários, por que que eles foram lá matar, vamos pegar a Revolução Francesa, se matou tanto padre, freira e assim por diante, contra o cristianismo, né? Então esse movimento revolucionário, esse pensa, então é um movimento com esse pensamento revolucionário anticristão, eles querem substituir, tá, mas a quem nós devemos, vamos colocar assim, adorar ou a ter como referência, é o Estado ou seja o ditador de momento com as suas fotos, tipo lá, Xi Jinping, tem as fotos dele no lugar de qualquer referência religiosa, né? Então, eu vejo assim, eu vejo levanta, que é muito importante. Se levanta metodicamente, existe essa a característica do movimento revolucionário, ele se levanta metodicamente, sistematicamente, contra um sistema que ele escolhe como inimigo e que está ali estabelecido. Agora, existe o pensamento revolucionário, que é o pensamento moderno, é essencialmente revolucionário, porque ele realmente ele propõe uma mudança, ainda que ele possa não fazer nada para propor, que seja algo que vai acontecendo meio espontaneamente. Mas ele propõe certas mudanças de perspectiva. Agora, se a gente for levar em consideração, você vai pegar as palavras de Cristo e a proposta de Cristo e vai encaixar dentro, se você usar essa linha, você vai encaixar dentro de um pensamento revolucionário. Porque Cristo chega e fala assim: olha, a lei não é como vocês estão interpretando, a lei sou eu, olha, eu vim para fazer isso, olha, não é como vocês estão fazendo aí, o que vocês estão fazendo está errado. Então, se a gente for usar essa linha de revolucionário para tudo que contesta ou que traz uma nova perspectiva, nós vamos ter que colocar Cristo como revolucionário. De repente, até se possa ver que você não usa essa palavra no sentido, né, negativo, né? Porque Sim, é por isso mesmo que eu falei, a gente precisa ter essas duas, conseguir separar isso, essas coisas. Tem. Não é Não é fácil simplesmente porque porque. revolucionário, sim, porque aí entra uma outra coisa que é fundamental que tu está fazendo, ajudar as pessoas, é a gente precisa estudar. Ponto. Estudar, refletir um pouco e pensar um pouco também, que eu acho que é uma coisa que eu me proponho, ó, que é ajudar a pensar um pouco fora, não é fora, mas não tão preso às categorias tão muito, muito estabelecidas. Porque o que eu vejo na maioria dos estudos, e aqui na sala, agora, tem vários alunos meus mesmo, até presenciais, que acompanham, e eles já sabem que minha proposta é essa. Trazer os temas de uma maneira que não fique apenas uma auto, como é que eu posso dizer, uma repetição daquilo que todo mundo fala toda hora, né? Todo mundo sempre fala sobre as mesmas categorias, parece que ficam só se confirmando uns aos outros. E não é e com isso, se ao mesmo tempo que fortalece ideias que estão corretas, também perpetua ideias que muitas vezes estão equivocadas. Se cria, às vezes, certas lendas que se estabelecem e parecem verdade. Você fala assim: bom, isso não é bem assim, basta você estudar um pouco, você vê que não é isso. Então, sempre eu gosto de trazer essa proposta, assim, vamos pensar um pouco mais a fundo essa questão. Essa aula da culpa é isso. Olha, gente, a gente vê a culpa normalmente como uma coisa simplesmente positiva e como uma coisa de gente antiga e que os modernos são. Então, vamos ver se é isso mesmo. Vamos pensar um pouquinho mais a fundo isso aí. E graças a Deus vocês estão me ajudando, porque ainda bem que o pessoal que acompanha aqui sempre é muito inteligente, como você está mostrando, como o Moisés e os outros aqui. Isso aí, Robert, obrigado, viu, pela participação, muito bom. Agradeço. Mais alguém, gente, quer perguntar? Fique à vontade. Vamos lá, Giovanni, vou liberar para você. Pode falar. Não estou lhe ouvindo, veja se você está apertando o Ah, estão me botãozinho. ouvindo agora? Aí, agora sim. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Pessoal, eu queria só indicar um livro que eu acho que cabe bem nesse tema, que é o Confissões, né? De Santo Agostinho. Eu acho que Sim. ele se cabe muito aqui, como ele E é uma baita como esse. lembrança, Giovanni. Sabe por que é uma baita lembrança? Porque o Confissões, se você vai ver, você não tem ali uma alma atormentada pela culpa, Perfeito. né? Você Perfeito. tem uma alma que sabe que estava, E erra uma alma que sabe que de estava novo. fora, não, e que não era cristão. Ele não era cristão, né? Ele não era cristão. Ele se depara com a verdade cristã por meio não do esforço. Veja bem, ele se depara por meio de uma revelação. Né? Abre e leia a visão que ele tem. Né? E aí ele se converte e aí ele rememora todas as besteiras que ele fez, né? Como forma, já é um, cara, é muito vanguardista isso, muito antes do tempo. O Confissões é quase uma mente moderna lá no século IV, assim, entendeu? Mas é uma alma que depois se converte, ela relaxa. Ela, sabe, ó, já encontrei aquilo que eu buscava. Antes eu estava perdido e agora encontrei. E o meu papel agora é só fazer essa anamnese aí para poder entender bem o que aconteceu comigo. Eu acho que aqui a confissão de Santo Agostinho vai ajudar a todos. Leiam, é fantástico. Era só isso, era só muito bom. Tá ótimo. Obrigado, Giovanni. Valeu. Muito obrigado. Mais alguém, gente? Se quiser falar, é só levantar, tem uma mãozinha aí, você pode pedir para participar. Tá? Só apertar o botãozinho e falar, tá, aparece para mim aqui. Se você quer falar, eu libero. Se não, eu vou fechar a aula. Bom, então tá bom. É isso aí. Obrigado pela participação de vocês. Vocês que falaram aqui foi muito bom. É assim que eu gosto, não tenho medo. Eu sei que uma hora ou outra, isso sempre pode me dar problema, ainda mais num ambiente menos controlado do que é uma sala presencial. Claro que a participação das pessoas, em algum momento, pode me dar problema. Mas não tenho medo disso, acho legal. Espero que a gente possa fazer isso outras vezes. Obrigado pela participação de vocês, por dedicar essa tarde aí para estarem comigo. Fiquem atentos aqui no canal, que logo eu já vou apresentar uma segunda aula, já digo quando vai ser, e aí nós nos reunimos de novo, tá bom? Obrigado, gente. Bom, antes de ir embora, a Sandra está pedindo para falar. Vamos lá, Sandra, pode falar, deixa eu liberar para você. Pode falar, Sandra. Ah, boa tarde, professor, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Pronto, boa tarde a todos. Professor, você está falando que vai marcar uma próxima aula, né? Seria de preferência no sábado ou só? Depende. Eu não estou deixando horários determinados. Pode ser que seja no sábado, pode ser que seja no outro dia da semana. Depende da disponibilidade. Essas aulas aqui, elas não vão ter dias certos. Eu vou um pouco, alguns dias antes que eu determinar, falar, ó, tal dia vai ter aula. Sim, tá certo. Tá? Eu estou muito, assim muito também, feliz, viu, professor, por esse projeto. Estou muito contente, viu? Eu estava esperando Legal. Por isso há muito tempo. Espero que seja útil, viu? Eu que agradeço a participação. Obrigado. Obrigada também. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Fiquem atentos. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Bom final de semana e boa Páscoa a todos.